Vantagens de assinar um podcast: receber notícias sem precisar de um navegador, forma automática e gratuita, forma de atualização sobre assuntos de interesse, permitir que a informação caminhe até ao utilizador.